coração valente. O mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Coração valente. O mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Coração valente. O mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Coração valente. O mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. O moleque do pipa ainda sonha alto. Mesmo morando na favela, no pequeno barraco, ele vive cantando com seu sorriso no rosto. Não se importa com o mau cheiro que veio do esgoto. Perdeu seu pai pelo crime numa cena de assalto. Colou a foto na beliche e um pequeno retrato. A mãe trabalha pra fora, lava roupa pra rico de semana a semana, nem sequer tem registro. Enquanto o pobre moleque ainda sonha alto, pensa crescer nessa vida e ser um advogado. Pela manhã vai pra escola, depois volta pra casa, coloca a camisa do timão toda desbotada. Moleque corre na rua atravessando as vielas, entre o crime e o tráfico que rola na favela. Ainda guarda na lembrança dentro do coração o armamento do seu pai embaixo do colchão. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. Na toca preta escondia dentro de uma caixa, das munições espalhada pelo canto da sala. Moleque cresce na vida e tenta esquecer. Olha pro céu e vê que Deus não deixou de te ver. Nas quarta-feira pega a Bíblia, vai pro culto da igreja, se ajoelha, ora a Deus, tendo a certeza que vai viver como o sonho que ele mesmo sonhou. Nas madrugadas estrelado, noite de calor, abre a janela, deixa a luz entrar, se assenta no canto e começa a pensar nas coisas boas que um dia há de conquistar. E na beliche do barraco, outra foto do pai, uma capa da revista, imagem dos Racionais. Moleque cresce no gueto, intuito de vencer, distante da treta, da polícia, longe do poder, longe do poder. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. Coração valente, o mundo é pequeno. Descanso o seu gatilho. Jesus está te vendo. O mais zoado da classe entre os colegas da escola, a roupa velha tens furado, dado de esmola, material escolar doado pelo governo. O menino mata sua fome na hora do recreio. O moleque do pipa ainda sonha alto, de pé descalço caminhando dentro de um barraco, a quatro palmos da imagem da beira do rio. Cenário triste e comovente do nosso Brasil, aonde rato se cresce, cheiro horrível de fezes, entre os lixos, entulho em matos que se cresce. A vida é dura como diz Alerta Vermelho. Aqui antiga 63, desse lado do gueto, vendo um moleque crescendo com seu caderno na mão, longe do crime, das pistolas nas ruas do fundão. Ainda pequeno no gueto com coração valente. Nego mola, antiga 63.